This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Olá, companheirinho, tudo bom? Tudo legalzinho? Que coisa, hein? Tantas coisas interessantes acontecendo pelo mundo, especialmente aqui no Brasil, e a gente enfiado aqui com a cara no computador, tendo que aguentar este monte de besteira que eu estou dizendo. Ah, a vida é uma coisa muito louca. Pois é, turminha, aqui estamos de volta com o nosso podcast, transmitindo diretamente do meu barraco, com o meu papagaio gritando ao fundo. Não sei se esse microfone capta, mas o bichinho, meu querido Lurival, está fazendo background music, background screening, aqui para você, para mim, para todos nós. O assunto de hoje que nós vamos começar é com esta maravilha de crítica social que esta minha mente empedernida e cheira e merda costuma fazer com relação agora. Vamos focalizar um pouco o Brasil. Tu viu, rapaz? Tu viu aquele caso no Pará? Falei Pará, você já lembrou, né? Aquele esquema da menina menor de idade jogada no meio dos presos, né? A governadora maluca lá soltando. Você viu que ela tem um nariz feito de plástico? Lá é plástica, viu? A tiazinha fez uma plástica naquele cabelo, naquele nariz, aquele cabelo lindo dela, loirão tingido. Que coisa bonita, né? Representante do povo brasileiro. A governadora maluca lá soltou um decreto proibindo que não sei o quê. Só que esta porra é proibida já pelo... né, pelo Código Processual, Código Penal, Cadeial, sei lá, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, ela soltou um decreto redundante. Ou seja, ela não teve interesse mesmo em arrumar bagaça, né, cara? Que coisa, como é que você enfia a mulher no meio de um bando de condenado? O que, que ela vai acontecer? Ela vai dar, vai chupar, vai ser estuprada, vai ser humilhada. Se com homem já acontece isso, imagina com mulher, né? Imagina que bosta que é. Aí eu parei pra pensar assim, eu vou compartilhar com você. Vamos ver por que isso acontece nesse país, né? Por que, que essas coisas tão absurdas, essas coisas absolutamente animalescas, né, acontecem por aqui? Por que, que isso acontece? Porque a nossa elite, e por que não dizer nós mesmos, que nós também temos computador, acesso à internet, nós somos um pouco elite, né? É porque nós não temos a menor, não damos a menor importância a nada, cara. A gente vê a tragédia rolando na nossa frente. A gente vê a desgraça acontecendo. E o que a gente faz? Nada. E essa nossa omissão chega num tal ponto em que acontecem as coisas mais escabrosas e não rola nada, tudo certo. O preconceito do pessoal do Pará é que acontece que é um preconceito também brasileiro. É bandido, foda-se. É bandido que se dane. Ah, tô nem aí. Porque nós somos essencialmente egocêntricos, né? Nós somos um povo extremamente atrasado nesse sentido. Nós não estamos nem aí com porra nenhuma. Nós seguimos a boiada desse imenso pasto em que nós vivemos, chamado Brasil. Só que é um pasto, né? Só tem vaca de presépio nesta merda. Só tem gente conformista. E você também é conformista, porque você vai lá e vai votar no filho da puta. Você vai votar no primeiro filho da puta ladrão do caralho que vem com conversinha mole. Porra, o Maluf tá aí, cara. Tá solto. Nada. Vou votar no Clodovil. Porra, onde que a gente tá com a cabeça? Onde que nós estamos com a cabeça em querer votar no Clodovil? Primeira coisa que ele fez foi, vou arrumar meu gabinete, vou pôr umas coisas bonitinhas. Porra, a gente botou um viado afetado, nada contra os viados, né? Cada um dá o que é seu. Mas o camarada é um viado! Que existe o gay, né? O gay é aquela coisinha mais leve e tal. Tem o florzinha, aquela tchutchutchu. Mas esse é viado porque é um filho da puta. E que este merda vai fazer pelo país lá? Nada! Quando teve a oportunidade, a primeira coisa que ele fez foi mudar de partido, né? Pra faturar alguma coisa. A gente vai botar um camarada que vai lá pra roubar, que vai lá pra se omitir, pra fazer a vida dele. Por que a gente bota? Porque a gente se identifica com esses ideais. Porque a gente se identifica com o ladrão, com proxeneta, com filho da puta, porque nós desejamos ser isso, né? Nós temos uma moral distorcida, negada. A gente tem uma moral distorcida. Aí quando vem algum acontecimento da mídia, alguma grande moda, tipo esse Capitão Nascimento, né? Todo mundo se identifica com ele. Ai, tem que matar, tem que matar, tem que matar o caralho. O que tem que matar? Você tá louco? Onde é que você tá com a cabeça? Não tô dizendo que eventualmente você precisa matar alguém, não tô levando isso em consideração. É a banalidade, é tudo banal. É tudo comum, é tudo deixa disso. Ai, foda-se, ai, não tô nem aí com nada. Aí vem o Capitão Nascimento. Eu não sei como esse filho da puta nasceu, não sei a vida que ele tem, mas eu sei como vai terminar. E a molecada aplaude. Ele é um herói? O Capitão Nascimento é um herói? Não, ele não é um herói. Ele é um assassino. Mas é um assassino que representa a nossa indignação. Ah, tô resfriado, viu? A nossa frustração diante de nós mesmos, que nós colocamos no poder gente que rouba tanto quanto nós. Pensa bem, se você virasse deputado agora, a primeira coisa que você ia fazer é se ajeitar. Se ajeitar sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, seus amigos, você ia se ajeitar. Ah, eu vou lutar pelo país. Vai lutar pelo país o cacete. Isso é mentira. O brasileiro, atualmente, né? Na Revolução de 32, não. Teve aí um momento que São Paulo e outros se levantaram, morreu gente contra esta porra do governo do Getúlio Vargas, mas é coisa tão histórica, a nossa mediocridade é tão histórica, tá na história. Dali a pouco o São Paulo perde, mas daqui a pouco o que faz? Se alia ao Getúlio Vargas, elege Getúlio Vargas o pai dos pobres. Tá entendendo o tamanho da nossa imbecilidade? Nós somos imbecis, nós fracassamos. Não adianta você malhar em ferro frio. E quando você joga uma moça no meio dos bandidos, o estado do Pará inteiro sabia disso. Claro que aqui em São Paulo, ou no Rio, a gente não sabe dessas coisas, claro. Mas lá é tudo bem. As autoridades que nós colocamos no poder, delegados, promotores, juízes, que deveriam zelar pela lei, primeiro a trambicar são eles. Né? Quantas histórias de delegados que a gente vê aí, não só na mídia, que a gente conhece também, de delegado que apronta, que devia ser um zelador da nossa sociedade. A primeira coisa que ele faz é mutretar também. Ou então o Orlando, né, que eu cito de vez em quando, ele virou investigador. Ele virou polícia por quê? Não para roubar, porque ele tinha medo de pressão da família. Correu para lá, fez o primeiro concurso, blum, entrou. E o viado entrou em quarto lugar, inteligentíssimo. O cara é inteligente. Mas o que ele faz? O que ele faz? Nada, ele fica no canto, ele quer ficar escondidinho. Mas é a mentalidade do brasileiro. O brasileiro quer ficar escondido. Quer ficar escondido num canto para se perfazer. A gente quer se perfazer. Na primeira chance, a gente se perfaz e bota o amigo, o irmão, o primo, o colega, a tia, o sobrinho, o cachorro, o ladrão, qualquer um, o ladrão que você gosta, você põe ali. Você quer ver o teu. É a perpetuação da lei de Gerson. Vocês que nasceram nos anos 80, não lembram disso, mas nos anos 70 tinha o comercial de um cigarro chamado Vila Rica, em que o grande Gerson, né, ele falava a seguinte frase. Nesse comercial, o negócio é levar vantagem em tudo, certo? Isso pegou, colou na nossa identidade. A gente quer levar vantagem. Nós queremos levar vantagem em tudo e não queremos assumir porra nenhuma. Eu não vou negar pra você também que eu também quero levar vantagem, mas eu não preciso pisar em ninguém. Criticar é uma coisa. Você pode criticar o camarada porque é um direito democrático que te assiste. Claro que depois ninguém vem te ameaçar, vem fazer merda. É besteira. Faz parte, inclusive, né? Senão que você está sendo ouvido, que está mexendo. Mas você não precisa pisar em ninguém, não precisa ameaçar ninguém. É só você criticar. Falar que está errado isso, falar que está errado aí. Botar a boca no mundo e se mobilizar. Mas, porra, eu tentei mobilizar a molecada para uma coisa tão simples, que é exigir qualidade nos quadrinhos. É só você. A molecada não quer. Um conhecido nosso também montou um blog a respeito disso, né? Pra ver se consciente. Meu, a molecada não quer. Mas eles não querem porque é fácil demais, é porque é besteira demais. E eles se desprezam, não levam a nada, é uma desilusão. A gente se desiludiu tanto conosco mesmo que voltamos a nossa atenção. Ah, vou cuidar de mim. Ah, se eu não gosto, eu não compro, foda-se. Mas ao mesmo tempo a gente se esquece que vive em sociedade e vamos levando nossa vida por osmose, né? Não, não é por osmose, a palavra correta não é osmose. Levando a vida com a barriga. A gente leva a vida com a barriga, só que nesse processo a gente se cerca de certezas e vai se achando certo e só põe os manos. Aí eu já entro num papo que te interessa, que é com relação às editoras. São microfeudos, né? O Pará é um microfeudo. É cada um na sua, foda-se, um desprezo pelo ser humano. Nas editoras é a mesma coisa. Quantos e quantos projetos eu encaminhei para esses caras e nenhum deles me ouviu, nenhum deles me deu atenção. Como disse o nosso considerado Leonardo, lá do conhecido, o nosso amigo que me ajudou lá com a ComArte, que deu uma força, que ele estava fazendo faculdade lá, me indicou, fui selecionado, fui aprovado, beleza. Ele mesmo falou, o Léo falou que ele tem experiência com editora, ele falou, porra, você manda o projeto pros caras, fica numa pilha imensa lá, algum dia, conforme for, alguém vai ler. Aí quando dá na telha, o pessoal pega tudo aquilo e joga no lixo. Ou dá para reciclagem. Dá para reciclagem. Mas por que isso acontece? É falta de educação. É mais que falta de educação, é falta de consciência. A gente vê as pessoas na rua, nós estamos dormindo, cara. Pensa bem, nós estamos todos dormindo de olhos abertos. A gente tá com o olhão aberto, assim, mas tá dormindo. Porque estamos pensando só na gente. É o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Ou então o catarse, né? Entra na cara, o Capitão Nascimento. Ali mata, pede pra sair. É a catarse do retardado. Nós somos um bando de gente retardada, egocêntrica, que só pensa em si mesmo. E quando você tem algum ideal honesto, não rola. Não rola, você quer conversar com os caras, eles não te recebem. E você quer passar pra frente alguma coisa, não rola. A internet tem esse esquema libertário, né? Qualquer um bota a boca no mundo e fala o que bem entende e foda-se. Aí tudo bem, o pessoal fica alucinado porque tá falando merda, que tá não sei o quê. Mas porra, cara, alguém precisa gritar nesta merda, eu só posso gritar aqui. Eu só posso fazer o meu berreiro nos meus blogs e no meu podcast porque minha indignação é tão grande. Se eu manter essa porra dentro de mim, eu viro você, que abaixa a cabeça, que vai agora, vai entrar o Natal. Jingle bell, jingle all the way. Vai todo mundo fazer aquela coisinha besta de ver o especial do Roberto Carlos, de ir na casa da mamãe pra pegar, ai, eu vou ter comida, eu vou ganhar comida. Só que você perpetua a bosta. Você perpetua a merda. Eu também não vou poder parar de fazer o Natal aqui em casa, porque eu tenho criança, né? As crianças gostam. Só que nós temos que ter a consciência de que isso é um imenso show de mediocridade. Pra criançada é legal. Pra elas funciona bem, porque elas têm que ter uma diversão, uma brincadeira, uma coisa lúdica. Só que nós somos marmanjos. Nós estamos pelo no peito, pelo no saco e pelo no cu. A gente já come, já mete, já bate, a gente já sabe das coisas, né? Já somos todos maiores de idade, com algumas exceções. Nós somos maiores de idade e temos que ter um pouco de consciência da merda que a gente está fazendo. E o Natal que agora, ai, comércio, vamos comprar não sei o quê, e vamos dar presentinho, tudo isso é uma imensa merda. Mas ninguém para pra pensar. Ninguém para pra contestar, pra duvidar, ou simplesmente pra dizer não. Quantas vezes você estava na sua casa, aquela festa natalícia, todo mundo lá comemorando, você de saco cheio, você ficava num canto, porra, agora é hora de você dizer não. Não apenas ao Natal, a Rede Globo, a tudo isso, é dizer não ao que te incomoda, mas você não diz não, cara, você não se mexe. Sabe o que tá faltando aqui? É coragem. Tava ouvindo um programa evangélico, que eu ouço mesmo, acho um barato, não levo fé em nada desta merda, né, porque é tudo filho da puta. Mas algumas coisas que eles dizem fazem a verdade, né, eles insuflam a coragem nas pessoas. Mas uma coragem direcionada pra ganhar dinheiro, pra fazer negócio, aquela merda materialista dos evangélicos, né, da Renascer, né? Tudo aquela merda pra ganhar dinheiro. Mas porque tá todo mundo na bosta. E nós não temos esperança. Aí o que acontece? Esses estelionatários da fé chegam com um chavequinho, que esse chavequinho é pensado, né? Muito bem institucionalizado, tem um método. Ele vê o cara fudido, não, você sai desta merda. Ó, o cara tava na merda, tava andando descalço, morando na rua, mas ele se levantou, hoje ele tem empresa. É uma falsa esperança? Claro que é. Mas ele te insufla a coragem. Na forma de propaganda, na forma de fé. Mas funciona, porque o camarada, de vez em quando, ele para, porra, é mesmo, pô, ele tá falando uma verdade. Preciso ter coragem atrás das minhas coisas, mas é pouco. Não basta você ir atrás só das suas coisinhas, desse negócio de dinheirinho, do seu carro, do seu telefone, essa vida medíocre, besta, não. Você tem que ir atrás de coisas maiores para você mesmo. Mas como é que eu vou colocar isso para você? Pela consciência que você tem com relação ao mundo. É parar de assistir a Rede Globo, cara. Desliga esta merda, essa televisão. Desliga essas mentiras que te contam. Para com isso, velho. Para com isso. Para de pensar pelos outros. Você faz muito jogo da rapaziada. Você faz muito jogo que nos está mantendo nessa mediocridade sem fim. Você não para pra pensar por si mesmo. Não, vou fazer uma coisa minha. Aí quando você faz, é um negócio tão careta, tão conformista, tão besta, que já fizeram tantas vezes antes, né? Também não tô dizendo que o que eu tô fazendo é novo, é diferente. Não é. Estou apenas deixando a minha indignação para com as coisas que me importam, que é o mercado de quadrinhos, que é o mangá, que é o anime, não como diversãozinha, mas pelo o resultado disso tudo para com nossa sociedade. Veja bem, eu fui um dos idealizadores da Animecon. Peixoto nega isso, claro, mas quem ajudou a idealizar aquilo fui eu. O que nós fizemos, né? Nós tínhamos um projetinho de montar, juntar as editoras no ambiente, passar desenho, passar jogo, mas ao mesmo tempo tinha um interesse cultural, que era fomentar os fanzines, fazer parceria com editoras para lançar novos autores, usar os fanzines como vitrine de talentos, e para convencer os editores a investir nesse pessoal, não para nós ganharmos dinheiro, que a gente já estava ganhando dinheiro com os estandes, né, e com os ingressos. Basta lembrar que o Peixoto tirou no final de semana R$45 mil, né? 3 diazinhos de trabalho e ganhou 45 pau. Isso é o trampo dos deuses. Né? Trabalha feito um louco. Se ilude pra caralho com aquela molecada em cima, bajulando. Que aí nesse momento, né, cara, o que chove de parasita, você não faz ideia. Por isso que eu não queria ir, porque eu não tenho vocação pra lidar com bicho. Eu não tenho vocação pra lidar com verme. Porque o que aparece de molecada, querendo arrancar um pedacinho de você, eu no máximo dava a cabeça do meu caralho. Que é, ó, pra japinha. Ai, que você é tão lindo, Zé Roberto, editor de não sei o quê. Aí eu curtia tanto, ela já se aproxima pra tomar um pouco do teu poder, né? Eu falei, beleza, então me dá meu poder é benga pra você, tá? É benga, tá aqui. Pode mamar, pode fazer à vontade, mas eu não vou te dar mais nada além de dinheiro, eu não dou. E ela queria benga, beleza, eu dou. Não tem problema. Só que agora tudo isso foi desvirtuado só pra grana. Perdeu-se o sentido ideológico, o sentido humanitário mesmo. No máximo que você sobrou é pegar, recolher alimento. Só que se alimento é recolhido, você não sabe pra onde vai, você não sabe pra quem é entregue, fica na mão de não sei quem, não sei o que lá. Isso é uma desvirtuação, né? Desvirtua-se, você tira toda aquela parte social importante e joga pro alimento. Ah, vão dar comida aos pobres, isso é miséria, isso é migalha, isso é lixo. Porque você vai dar comida pro camarada, ele vai continuar na merda. Você vai dar comida pro asilo, eles vão continuar mantendo as pessoas lá na bosta. Quando a proposta que eu tinha, e o Peixoto também teve, é de levantar o talento do pessoal. A gente fez isso com o Erika Wano, com o Daniel HDR. A gente pegava o pessoalzinho e dava a chance pra eles, né? Pra levantar os quadrinhos mesmo. O que aconteceu? A Animecon virou uma merda. Já era uma bosta, virou uma merda de vez, porque o César roubou, passou a perna no Peixoto, né? Roubou, né? Ele passou a perna no Peixoto, catou o controle da coisa pra ele, deixou o Peixoto lá como um marionetezinho, fazendo seus negocinhos e tal. Agora vai ter o Anime Santos, Anime Belo Horizonte, não sei, passa anime, passa não sei o que, pessoal ganha dinheiro, macaquinha. Mas o que rola disso, cara? Nada. Absolutamente nada. Você não tem um livro publicado, você não tem um talento revelado, você tem o que? Um bando de retardado vestindo, fazendo cosplay. Você fomenta o ego da pessoa pra ela aparecer. Aí o que acontece? Entra a JVC no meio e, ao invés de ter a visão que humanitária, vai fazer concurso de cosplay. Porra, o que que esta merda acrescenta, cara? É diferente do concurso de fantasias do Galaguei, que aquilo lá é um fundamento nosso, né? É uma coisa cultural nossa. É bobagem, é, mas é bonito, é engraçado, é nosso. Isso tem um fundamento histórico na cultura brasileira. Só que o cosplay não, o cosplay é uma ingerência comercial. É um modismo japonês, é o lodo japonês que é trazido pra cá. E você contamina a mente desta molecada pra fazer merda. O que acontece é que esse pessoal, eles mexem muito com a molecada, exatamente porque a molecada é permeável, é burrinha, é idiota. É o momento que você devia estar enfiando coisa boa na cabeça deles. Não, você está enfiando lixo. Mas por quê? O editor, o dono da empresa é um imbecil. Ele tem um desprezo pelo próprio Brasil, mas ele faz aquela pose. É um hipócrita, né? É um hipócrita do caralho. Ele fala que o nosso editor está se juntando à cultura dos dois pais. Mentira! Mentira, por que não faz um... Pega essa molecada, leva pro Japão pra estudar. Pra eles é fácil. Não. pega, traz um autor aqui para explicar como é que é o mercado, fazer palestra a respeito. Não, faz exibição de anime. No fundo, todos somos filhos da puta. Todos somos um bando de filhos da puta, malditos, desgraçados do caralho. E eles são assim também, as editoras são a mesma merda. Um conhecido meu tá correndo atrás de projeto para poder levar na editora. Ele só conseguiu porque conseguiu um contato que fala com o editor, e o editor não vem, o editor não conversa. O editor, não, eu quero, quando conversa, não, eu quero, porra, o projeto é do caralho, tá, não sei o que, vamos armar, vamos fazer. E some. Por desorganização? Sim. Por pouco caso? Sim. Mas especialmente por filha da putice, porque o que tem de gente empurrando o projeto para ele, você não faz ideia. É gente pra caramba. Então ele se dá o luxo de manipular esse povo. Ele não tem educação. Ele não é um cara educado. Ele pode pegar ir no restaurante comer com talheres, mas no trato com as pessoas ele é um maldito desgraçado sem educação. Você manda e-mail, tá na frente dele, 2 minutinhos para responder, ele não responde. Nem 2 minutos, que é isso, é muito. 1 minuto se responde. Sim, não, ou quando pode ser. Ele não faz isso. Ele deixa acumular para ele se sentir o máximo, né? O gostoso, aí eu mando mesmo nesta merda. Olha como a gente, esse pessoal quer minhas coisas. Aí ele seleciona a dedo quem ele quer. Ele seleciona aqui, o editor seleciona aqui, o mais capacho, o mais frouxo, o mais incompetente. Ou às vezes o mais funcional, que funciona para aquela coisa. É por isso que ele se cerca de lixo humano, de berdinha, de menininha babaca, de carinha capacho. Ele não põe um profissional, porque o profissional custa caro e o profissional se rebela, né? O profissional ele bota a boca, não concorda, ele balança o dedinho assim, ó. Não, isso eu não concordo. Aí ele vai por quem? Uma menininha, um molequinho, um babão, que ganha pouco, ganha milzinho, R$1.200. Aí ele não vai falar não pro chefe, ele vai sempre dizer sim. No máximo, talvez. Mas é sempre assim, ai, chefe, tá certo. Virou o quê? Aquilo que eu falei agora há pouco pra você, um microfeudo, cara. É um microfeudo de loucuras. Uma amiguinha minha, a Amélia Ru, que desenha para os Estados Unidos, estamos trocando umas ideias e tal, ela virou para mim e falou que eu mandei para os editores e não sei o quê, ninguém me respondeu. E ela desenha para diabo, desenha para caramba. Só que eu falei para ela, olha, você tem que entender uma coisa, os caras recebem trocentos milhões de projetos desse tipo. Eles não estão nem aí para você. E outra, o teu projeto de publicar esse tipo de mangá não serve. Primeiro que ele não vai te ouvir. Segundo, basta simplesmente ele pegar aqui o catálogo da Kukan, da Kodansha, da Shueisha, ou da Marvel, da DC, da Vertigo, do que quer que seja. Ele pega, tá ali um puta desenho da porra, um puta gibizão do cacete, por ninharia, por merreca. Por que ele vai investir em você? É uma filha da putagem institucionalizada, cara. Não vai adiantar você levar teu projetinho lá, porque o cara não vai dar o menor valor. A não ser que você seja amigo do amigo do amigo. Aí você vem pelo amigo que te indica pro cara que deu não sei o que. Aí conforme for, ele te ouve. Teve uma editora da Via Letter lá, esqueci o nome da mulher, que eu mandei mensagem, ela se entusiasmou, vão conversar. De repente ela fecha. Não, agora não dá. Isso é falta de educação, negada. É falta de cortesia, falta de tratamento humano. E a mulher é psicóloga, hein? Você vê que como é que é. Não é diploma que diminui os cascos do cavalo. Não é diploma. Não. A pessoa, quando ela é grosseira mesmo. E tá cada vez mais grosseiro de toda a parte. Estamos cada vez mais ignorantes. Estamos cada vez mais grossos, mais sem educação. Mas é uma falta de educação assim, light. Começa não te respondendo. Começa, não quero saber de você, deixa aí. Ah, eu vou viver, eu vou pro feriado, lá, vou viajar pro litoral, vou pra minha casa na praia. O pessoal foge, mas é uma fuga de madame, de feio, de sei o quê. E não é nem pra ganhar dinheiro, cara. Ouça o que eu tô te falando, não é nem pro cara ganhar dinheiro. Ele não quer ganhar dinheiro. Ele não se interessa em ganhar dinheiro, porque já está ganhando tanta grana agora. Ele não tem aquela ganância de editor americano, né? Que quer ampliar. Não. Ele quer vender aquele tanto, manter aquela roda viva, e tá tudo certo. Para ele tá bem. Você pode chegar pra ele com o projeto mais lucrativo possível. Ele vai falar, porra, isso aqui é pra mim ficar rico. Mas ele olha, porra, eu já tô rico, tá bom. Ah, deixa aí, tá bom. Quer nem saber. Meu, presta atenção no que eu vou te falar agora. O meu amigo Vanderlei me abriu um negócio interessante, vou te passar agora. Por mês se lançam 700 títulos diferentes de livros. Sabe o que é isso? Não tem espaço físico nas livrarias. É muito lançamento. É coisa demais. Os caras da distribuidora já estão barrando. Eles não conseguem ter espaço. E você vê, vai em qualquer livraria, livraria grande, Fenac, Siciliano, Saraiva, o que quer que você vai lá, tá entupido de livro. É livro demais. Mas por que que aconteceu? A maioria das editoras que eram de banca, aquelas editoras foram fechadas, porque não compensou. Aí os caras foram todos para a livraria, porque o prazo é maior, o tempo de exposição é maior, você tem negociações muito convidativas. Na parte técnica, o que você imprimia para fazer 10 mil exemplares, hoje você faz 2 mil com papel maior, melhorzinho, mas com a qualidade técnica do produto, né? Absurda, basta ver o que cagaram, o que a Conrad cagou no Snoopy, né? Não fez com ordem cronológica, fez tudo cagado. Ou então, como a Mythos fez com o Camelô 3000, né? Que lançou em papel de luxo, que não sei o que, um produto encalhado no mercado internacional. Ou então o Tico Tico, que não tem que pagar direito autoral pra ninguém, né? Aí você bota na rede, bota lá e deixa lá que isso sai. Isso eventualmente vende, porque estava absorvendo. Só que agora é editora demais, cara. É produto demais. E as grandes distribuidoras de livraria, eles estão começando a falar, porra, meu, vocês estão lançando, não dá, não tem espaço para isso. Porque o leitor não está comprando. Você não se iluda que as vendas aumentaram. Não. As vendas aumentaram apenas para as grandes editoras. Sabe por que que aumentou para elas? Eu estou com tosse mesmo, foda-se. Por que que aumentou para elas? Porque elas aumentaram o poder dentro das distribuidoras. Eles começaram a comprar espaços físicos nas editoras. Você vai na livraria de shopping, você vê assim a vitrine, aqueles livros que estão ali não foram colocados assim para você comprar, não, meu amiguinho. Não é só isso, não, seu idiota. Aqueles livros foram colocados ali porque eles pagaram para colocar ali. A editora pagou para colocar ali. Eles estão em destaque porque a editora pagou. E porque quanto mais expõe, mais vende. Então, o que acontece? Para a distribuidora das livrarias, esses esquemas todos, eles ganham na distribuição, ganham na exposição. E outra, já rola um bem bolado, né? Não, você quer que eu divulgue mais, você precisa fazer o meu aqui, pereré. Então, você imagina a briga que é para você colocar um livro na frente de uma Fenac, uma Dali. Rola uma bola. Rola um jabá. E tem até tabelinha para isso, né? Para expor aqui. E tem também a divulgação junto ao jornalzinho interno. Esse jornalzinho vai para as editoras, né? Você, como público, você raramente vê, né? O cara paga para colocar naquele jornalzinho para concorrer, para os concorrentes verem, né? Mas que vantagem ele tem se não vai aumentar a venda? Não sei, isso ficou como um mistério para mim, né? Eu não faço ideia. Por que que o camarada vai anunciar no jornalzinho da Fenac se ninguém lê essa porra? Tudo bem, vai pro, tô brincando, vai pro assinante, vai pro pessoal, pra mala direta, faz um barulhinho. Mas que vantagem tem se o leitor não tá comprando? Não sei. E fora os importados, né? Que o importado chega aqui mais barato que o nacional. Porque o nacional, ele tem a tiragem muito menor, tem todos aqueles esquemas. Ah, eles falam que tem imposto. Não, o livro é isento, viu? Tem o ICMS, tem uns negócios, mas é isento. Dá pra fazer uns jabá, né? Dá pra fazer uns bem bolado. Mas o que que é? No final, você vai, porra, eu fui na Fenac, no lançamento de um livro. Aí eu falei, porra, o que tem de livro? Como é que o meu livrinho vai se destacar nesta merda? Como é que o meu livrinho vai... Porra, o Mundo Sem Sol, eu lembro. Como é que eu vou me destacar nesta porra? Não tem como, cara. Não tem como, é uma rede corrupta. Mas não é uma corrupção assim deslavada, é institucionalizada. E isso vem aqui da ponta da desenhista, da menina que quer fazer o seu gibizinho, que é ingênua pra caramba, né? É uma ingenuidade a todo pau. Até o editor lá em cima, que não tá nem aí com nada. você se ilude, cara, se você acha que vai sair um gibi assim, assim, assado. Aí você vai na banca, ah, os caras estão lançando, que bacana, lançaram o gibi que eu queria. Meu, é ilusão, é mentira, essa merda ele lançou, vai se saber por quê. Na banca, as vendagens caíram porque os preços das publicações subiram muito. Um leitor comum não dá R$15 num gibi. Isso não, R$9 não, não rola. Quem está comprando é classe média alta. E mesmo esse povo também não está comprando porque, porra, é papel jornal. Os otakus, os fãs, eles são uma parcela insignificante de consumidores. Eles não estão vendendo para esse povo. Eles estão fazendo o quê? Rolo. Rolo, rolo em cima de rolo. Pega empréstimo daqui, faz mutreta dali, e joga de lá, joga. É um malabarismo de mutretas, né? Uma hora essa merda cai. Uma hora essa birosca cai. Eles tentam distribuir isso para tudo quanto é canto. Mas ao mesmo tempo tem incompetência, né? Porque eles poderiam colocar esses livros. Olha que lance. Olha, eu sei disso, hein? Eles poderiam colocar isso nos postos de gasolina, naquelas lojas de conveniência. Podia colocar ali, né? Como eu falei pro Elcio de Carvalho, da Mitos, falei, porra, põe nas lan house. O moleque adora jogo. O moleque vai curtir um gibi, ele curte, ele, salgadinho, refrigerante, já estão lá. Faz tempo que estão lá refrigerante. Mas não tem gibi. Aí você, digamos, vai, tem lá o Counter Attack. Você licencia o gibi do Counter Attack e bota lá. Não vai vender? Vai. Quantas lan houses tem no país? Puta, tem pra caralho. E os caras não veem isso. Não porque eles são ignorantes, eles sabem, eles não têm a vontade de ganhar mais dinheiro, porque quanto mais a ganância dele aumenta, a ganância positiva, não a ganância destrutiva, quanto mais aumenta a ganância dele, mais nós leitores temos acesso de material e o artista pode publicar, né? Mas não rola, não rola, porque, como eu te falei, é cada um no seu cantinho, cada um no seu canto cuidando de si. E eu confesso pra você, quando eu trabalhei fazendo o GNK pro Japão, lá pro pessoal lá da pizzaria Big Bell, eu conversei, porra, com dezenas de pessoas, desde do meu editor até o leitor mesmo, que o pessoal mandava mensagem. Porra, eu conversei com o DKSEG lá, com... Cara, é a mesma merda, é cada um fechado no seu cantinho, se achando o rei da cocada preta. O GNK era um monte de fotos assim, de eventos, né? Puta merda, como rola evento naquele Japão, né? Saitama, naquela regiãozinha ali, todo mundo rola os seus eventos e cria de novo o quê? Os microfeudos, né? Só que lá vira mais ou menos uma monarquia. O cara mais poderoso, que eles consideram mais poderoso, é o dono da retransmissão do sinal da Globo. Você vê que merda, bicho. A mulher dele, a japacinha, você vê a foto dela, ela tá congelada, cara, assim. Todas as fotos ela sai igual, porque é aquela máscara, né? Eu até comentei isso no Mundo Sem Sol, né? As pessoas usando máscaras sociais, né? Todo mundo com aquela mesma cara. E as mesmas figurinhas. É o cônsul, é o empresário de não sei o quê. É que pedirei todo mundo feliz, alegre, saltitante. Ai, que pedirei, bom, bom, bom. Mas fomentando o que? A mediocridade. Você não, esse povo não publica um livro. O livro que eles publicam é do autor, é o autor publicando a si mesmo. Eles não publicam um livro, não fazem uma peça de teatro, não fazem uma exposição de cinema. Eles dão um absoluto, estão cheio da grana. Você vê, o cara tem uma BMW, que lá é relativamente acessível, né? Mas tem carros importados de luxo. Ele tem tal, todo poderoso, tudo. Mas é um boçal do ignorante. Ele só sabe ganhar dinheiro, e ganha muito dinheiro no Japão, mas ele não tem valor cultural nenhum. O máximo que eu vi em termos de teatro foi um velhão japonês lá que encheu o cu de grana com seguros, né, para brasileiros. Ele ganhou uma grana, ele bancou o teatro dos filhos dele, né? Olha a mentalidade, cara, olha. E é um teatro um teatro japonês. O pessoal veio aqui pro Brasil e se apresentou, sabe aonde? Em Guarulhos. Aquele teatro kabuki, né? Que os filhos nem falam japonês. Aliás, os filhos dele não falam nem português. Vieram aqui sem saber falar português. Pô, o que é isso, gente? A noção das coisas virou uma baderna, virou uma bucetagem, bicho. Eu não sei de mais nada. A minha vontade agora é tentar finalizar meu site, mas eu me desanimo, viu? Você fala, não, meu site está quase pronto, mas eu desanimo quando eu vejo a merda. Que esse é um problema grave que eu tenho. Eu tenho uma visão, o olho de Tandera do cu. Eu tenho uma visão além do alcance, cara. Eu olho assim, né? Eu falo, porra, eu vou vender meu produto para essa gente, mas eu preciso ganhar dinheiro. Mas a consciência briga, tá? Eu tenho que manter minha consciência calada, que às vezes ela atrapalha, e eu preciso correr atrás da grana. Mas quando eu vou ver, pô, eu vou fazer um produto para essa gente, para ganhar dinheiro desse camarada, eu não vejo... Eu me cerceio, né? Eu me bloqueio. Eu tô aqui com o contato da USP para ver meu livrinho, tô aqui com o contato numa distribuidora para fazer meu livrinho, e que enrola, que vai, não vem. Quando eu vejo essas coisas, eu falo, porra, meu livrinho vai sumir ali. Uma coisa é que me segura, cara. Não, não é filho, não é mulher, não é nada. Uma coisa que me segura é a minha convicção pessoal. A minha convicção pessoal nasce da minha ideia de que eu acho que tudo isso é uma puta ilusão do caralho, né? Tudo isso é uma bostaiada. Dinheiro é importante, casa é importante, felicidade é. Mas eu não vou sacrificar a minha sanidade para querer entender esse imenso nó górdio, esse nó louco que fizeram com o meu país, que fizeram com uns com os outros. Eu não tô nem aí, cara. Eu vou fazer meu textinho, vou escrever meu livrinho, vou correr atrás das coisas para serem realizadas. Um grande projeto meu, mais um grande projeto foi pro saco, porque simplesmente não me respondem. Estavam para me responder, eu sacrifiquei um blog por esse pessoal para não, né? Aí fui ver, ninguém responde e eu desisto mesmo. Eu não vou malhar em ferro frio. Eu tava com viagem marcada, esquema bonitinho, tudo bacana na mão. Os caras não respondem, eles entram na roda viva, eu fecho. Não. Eu não vou entrar em viagem de gente louca. Ouça o que eu tô te falando, mano. Não entra em viagem de gente louca. Seja bom, exerça a bondade, exerça a atitude digna. Porra, tenha um pouco de condolência pelo camarada, mas entrar em viagem de gente louca, não entre. Por isso que eu acho, na minha convicção, acho que o meu trabalho, mesmo os elementais, que podem ser uma merda pra muita gente, mas é meu trabalho de vida, cara. É com isso que eu vou me garantir, vou garantir a minha satisfação. Nem grana, nem tô pensando em grana. Que grana não dá dinheiro essa merda, não dá. Eu tenho que lançar 4, 5 livros. Eu ainda assim tenho que bajular muita gente e eu não tenho paciência de lamber saco. Eu não tenho paciência de ficar lá. Ai, Elcio, você é tão legal. Ai, o Og, o Fabiano consegue fazer isso, o Lopes consegue fazer isso, a Elza Keiko faz isso com grande satisfação. Eu não. Porque a minha dignidade não tem preço, cara. Eu não vou botar preço na minha dignidade. Eu não vou me vender, pelo menos não por tão pouco, né? Já me vendi por muito menos, mas depois eu me arrependo. Adianta? Adianta eu me vender pra fazer mangá pornô, ganhar 2, 3 pau, tal? Tá? Aí não adianta, bicho. Eu fechei a questão. Vou fazer meus trabalhinhos, fazer meus desenhos, fazer meus testes, meus textos bonitinhos. Vou lançar meu livro em PDF mesmo. Ó, quem quer, pega. Quem quer publicar, publica. Quem não quer, foda-se. Vou tocar meu trampo pra poder pôr dinheiro no bolso e comida na mesa, educar meus filhos. Mas, ó, negada. Não vale a pena correr atrás desta merda, dessa gente. Essa gente não vale nada, não vale o bonzo que eles comem. O preço a se pagar, sabe o preço que você paga? Depois que você vai indo, não rola, é ficar que nem um peixoto. Você quer virar que nem um peixoto, cheio de ilusão, cheio de mágoa, cheio de demência? Não, cara. Pra mim, só tem meu trabalho. Meu trabalho, meus filhos, minha patroa. Tô sendo um microcosmo de novo? Tô. Porque tá todo mundo assim, cara. Se cada um de nós desse a mão um pro outro, como eu já comentei com você uma vez, pô, se o Del Greco, se o Peixoto, se o Nagado, se o próprio Cassaro, se o próprio Elcio de Carvalho, se cada um abaixasse esses muros que nos separam, e cada um desse a mão, eliminasse o ego pra construir alguma coisa maior, pra todo mundo se dar bem. Porque a riqueza fica concentrada na mão de um cara só. Não porque ele é competente, que ele pode até ser, mas é porque ele é egocêntrico, ele não dá nada, ele não libera nada, ele não libera contato nenhum com nada, então ele só te chama por interesse, né? O que que acontece? Se cada um rompesse essas barreiras, beleza. Nossa, ia acontecer tanta coisa legal, Basta você ver que eu e o palhaço do Peixoto te montou o Animecon. Olha que evento bacana. Olha que coisa bacana que aconteceu. Mas aí já entrou pirataria, já entrou mutreta, já entrou ego. Aí já entrou dublador, que dublador é uma merda, não faz nada. Aí já desaba tudo, né? Parece que a gente bota a mão pra corromper, né? A gente começa uma coisa bacana, ela corrompe. O que que eu vou fazer? Nada. Eu não tô nem aí. Vocês querem muros? Tá aí o muro. Quero nem saber. Querem ficar? Foda-se. Eu vou dar meu recado. Eu sou meio louco mesmo. Botando minha boca no mundo mesmo, me queima mesmo. Não tô nem aí. Porque de que adianta viver se você não diz o que você tem que dizer, cara? De que adianta você abaixar a cabeça, velho? Eu não sei mais o que pode ser feito. A minha parte eu fiz, ó. Ó, a minha parte eu fiz. Se você vai tocar a bagaça, isso é problema seu. Eu, ó, tô lavando minha mão. O que eu podia fazer, eu fiz. Agradeço a você por mais esse podcast maluco, amiguinho. Oi, olá, tudo bem? Agradeço a você por ter me ouvido. Espero que as minhas palavras sirvam para você pensar um pouquinho, para você meditar sobre si mesmo, sobre o seu país, sobre tudo isso. Porque é a minha visão, né? Espero que a minha visão te acrescente alguma coisa. Porque, ó, amigo, se não acrescentar nada, ó, quero que você se foda, tá ligado? A minha parte eu fiz. Valeu? Abraço pro mano. Abraço pros mano. Os mano! Beijo pras mina. E o meu recado especial de hoje, William do Carmo, se você estiver me ouvindo, você tá fudido, cara. Você vai em cana, cara. William do Carmo de Oliveira, mestre Baixanã, você não faz ideia, cara. Tá rolando uma treta na tua cabeça, mano. Quem mandou você mexer com quem não devia, né? Mas é como disse o Fernando, né? O amigo meu. Ele fala, porra, a gente planta, a gente colhe, né? É meio que óbvio isso, é tão clichê. Mas a gente planta as coisas, ela acaba com teu... vai rolar, cedo ou tarde. Eu também tô plantando o meu. Só que o meu eu tô plantando em solo ruim. Esse solo se chama Brasil. Aqui é um solo ruim, eu tô... Ai, tô completamente desiludida. Ai, desiludi com essa merda, desiludi. Valeu, mano, um abraço, obrigado por tudo, hein. E continue lendo o nosso querido blog, o pastocoletivo.blogspot.com. Um abraço.